seja bem-vindo. Portas abertas na minha mente. Pânico, cria rama. Confusa, mas real e intensa. O que se passa pela sua cabeça? Tentar entender o que que pega aqui. Seja bem-vindo ao meu mundo, onde minha insanidade descansa. Abra a janela, deixa a luz chegar, iluminar os pensamentos que aqui dentro há. Lavo as palavras, reflito com meu reflexo. Vou buscar um nexo e tem quente já. Alimento a mente, dou ração pra alma. Pacientemente, dou razão pra calma. Rego as sementes, cuido bem do jardim. E cada flor ali presente é importante pra mim. Recolho os frutos já maduros e volto pro lar. Ouço um barulho lá em cima e corro pra olhar. Brainstorm. Tempestade no sótão, difícil de conter as goteiras que brotam. Ideias jorram, escorrem pela caneta que serve de canaleta e vem bem a calhar. Se o papel é terra fértil, adubando dá. Se fizer do jeito certo, logo vai vingar. Mas deixa eu arrumar a sala de estar. Alguém pode querer aparecer pra visitar. Mexendo sem querer numa gaveta qualquer, encontro algumas linhas sem cabeça nem pé. Talvez tenha um conserto e alguma serventia. Guardo numa melodia, depois vejo quem quer. Quem vem lá, sem avisar pra variar. Não repara na bagunça, mas pode ficar à vontade. Guardo qualquer outro que eu quero pra mim. Meu canto, meu refúgio. Pra onde fujo de mim? De onde de repente surjo? Entre silêncios e sons, os maus e os bons, talentos e dons. Entre pensamentos soltos e ideias fixas. Entre holocausto urbano, Ventura e Duitza. Entre dedos cruzados, liga, punhos cerrados e mãos unidas em prece pra que nada dê errado. Entre o tempo curto e missões cumpridas, significado oculto e lições aprendidas. Entre meus lemas e dilemas. Entre meus temas e estratagemas. Entre memórias, lembranças, histórias de andanças e novas esperanças. Entre ideias e ideais, poucos verdadeiros e alguns reais. Entre experiências e decepções. Entre boas ações e reações. Esboços de canções e harmonias. Entre os velhos tempos e os novos dias. Entre os novos hábitos e os velhos vícios. Entre finais abruptos e reinícios. Novos indícios de que ainda há pra onde ir. Razões que fazem valer a pena ficar aqui. Entre déjà-vus e devaneios. Entre bloqueios, sonhos e anseios. Ordem em meio ao meu caos encontro. Entro, me concentro e saio pronto pro próximo. Guardo qualquer o que eu quero pra mim. Meu canto, meu refúgio. Pra onde fujo de mim? De onde de repente surjo? Entre silêncios e sons, os maus e os bons, talentos e dons. Entre o início e o fim.